Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Deixa a luz acesa, as chaves na mesa, para eu ter certeza que você não vai voltar. Com calma e clareza, faça a gentileza, me trate com frieza sempre que me encontrar. Mantenha a distância, apague as lembranças, as sobras de esperança que você tende a limitar. As suas implicâncias, seu jeito de criança, seu sonho de ir pra França, encontre alguém pra viajar com você. Vá viver, vê que eu só te protegi de mim, de todo o mal que fiz, do sentimento o tempo todo por um triz. Ser feliz, ilusão, me afastei, te deixei, foi para sua proteção, pro seu bem. Não me atenda, não me entenda, não me dê atenção. Não se renda, não venda, tão fácil sua emoção. Tudo acabado, meu barco navega calmo, levado pela leve brisa do seu coração. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Número 1. Um dia você foi pra mim, um grande amor rolou, tenho certeza sim. Mas aí desandou, demorou, perto do fim. É chegada a hora de partir. Noites incríveis, curvas irresistíveis, momentos inesquecíveis. Tivemos brigas terríveis, opiniões irredutíveis, gênios incompatíveis, conversas inacabadas, queixas ignoradas, noites no sofá da sala, estranhos numa mesma casa, autoestima baixa, relação apática. Brigamos por ciúme, pelo meu perfume, minhas atitudes, meu jeito rude. Sei que nem tudo foi tão ruim assim. Vou pôr pra você de mim. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. As mancadas que deixei, o tanto que falhei, o estrago que causei, tenho que admitir. Eu não te observei, sinais, não captei, vacilei. Não cuidei, não consolei, não percebi. Se não te apoiei, foi porque não me importei. Se pá, ignorei, não tentei desistir. Brigas que provoquei, de todas que ganhei, com o tempo me toquei que na real eu só perdi. As vezes que me ausentei, os abraços que não te dei, mulheres com quem acordei e outras que mal dormi, os sonhos que sonhei, planos que planejei, metas que eu tracei, de tudo eu te excluí. Desculpa, eu não te protegi. Desculpa, eu não me consertei. Desculpa, eu não quis te ferir. Desculpa, eu não me desculpei. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Se eu ligar, não atenda. Se eu precisar, não entenda. Quem sabe assim eu aprenda a te esquecer. Se eu ligar, se eu precisar, se eu ligar, se eu precisar, se eu precisar, quem sabe assim eu aprenda a te esquecer.